cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, muito boa tarde, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam. E pois bem, fazer já aqui um aviso à navegação. Retornamos ao fado. É cíclico termos destaques de fado aqui na Rádio Boa Nova, muito também pelo aquilo que impera na edição. Pois bem, há um disco novo que se chama O Outro Fado, traz um autor novo, pelo menos na lida dos discos, sendo que é mais um autor apedrinhado pelo Jorge Fernando. E este, enfim, por maioria de razão, porque é seu filho. Portanto, Jorge Fernando é um nome que habitualmente aqui referimos no fado, porque vem descobrindo vozes novas, e assim aconteceu não raras vezes. E desta vez, é o que eu julgo saber, também com o empurrão da Celeste Rodrigues, que lhe vem a perguntar porque é que não lhe grava um disco, Jorge Nunes vem a dedicar-se também às leads de gravação para o fado, porque no que diz respeito à performance, já o vinha fazendo em casos de fado, ao que julgo saber, no Senhor Fado, ali para os lados ao Cochete, no caso da Pimenta, no Fora de Moda, e agora já tem um novo sítio. Antes de mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. A distância obriga que seja via telefone, mas é um prazer recebê-lo e para falarmos então aqui deste novo disco. E dizia, boa tarde. Dizia já então que efetivamente já anda por outras andanças no que diz respeito à Casa de Fado. Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para poder estar convosco. E de facto, sim, atualmente já estou presente numa outra Casa de Fado, perto da última onde estive, do Fora de Moda, que é o Boteco da Fá. É uma casa onde convido todos a que, se de facto puderem, apareçam, porque é uma casa com um ambiente muito, muito bom e muito propício ao fado. Pois bem, eu comecei a introdução a falar daquilo que era o padrinho Jorge Fernando, ele que tem apadrinhado tantos. Ora aqui, fazer coincidir o padrinho com o pai torna tudo até mais difícil, não é? Torna, eu acho que de facto quando fazemos as coisas que gostamos e aquilo que gostamos de fazer, a responsabilidade é sempre grande. Claro. Aqui talvez tenha um bocadinho mais o dever de tentar fazer tudo pelo melhor, porque não é só o meu nome que está aqui a jogar, mas também de facto o facto de ser filho deste grande senhor da música portuguesa, do fado, Jorge Fernando. Sendo que, enfim, nos seus genes tem não só Portugal, mas também África. Tem. Muito bem. Felizmente, porque é um país quente, que tem algum swing, não é? Algum balanço, e acho que isso também se consegue transportar para o fado. Tenho a África da parte da minha mãe, que é cabo-verdiana. Exato. E da parte do meu pai, que é Lisboa, não é? Acho que é uma boa junção para o fado. Por quem me toma, porque me julgas tão errado. Quantas demoras no meu ser quase apagado? Sou sempre o mesmo, mesmo que o tempo mude a vida. Mas tu insistes em julgar-me a alma perdida. Deixa que os teus olhos vejam por entre a sede da minha alma, para que em mim seja o que em mim nada se acalma. Foges como o vento pela mais dura tempestade. És de mim um só lamento, e eu em ti sou por metade. Quebram-se os laços, tais promessas proferidas. Quando em teus braços demos rumo às nossas vidas, dou-te os lamentos maltrataram nossa história. Restam alentos que se acolhem na memória. Deixa que os teus olhos vejam por entre a sede da minha alma, para que em mim sejam o que em mim nada se acalma. Porque foges como o vento pela mais dura tempestade. És de mim um só lamento, e eu em ti estou por metade. Por quem me toma? O fado em si nasceu enfim, naturalmente, por via da influência daquilo que foi ouvindo, provavelmente. Foi desde sempre que me lembro que em casa sempre se ouviu fado, a Amália, o Fernando Maurício, entre outros, não é? Mas sempre cresci a ouvir fado, não foi o único estilo que ouvi na minha adolescência, na minha infância, mas sempre o estilo que teve mais presente foi o fado e é o fado que me diz mais enquanto ser humano. Dizem por aqui as boas línguas que ainda andou pelos caminhos do futebol. Andei. Fiz a formação toda aqui no clube da minha terra, no Barreirense, a formação jovem toda, e depois tive que optar pela escola, porque era a escola que me poderia dar algum futuro. Obrigado como dois, mas obrigado a que fundos de mim mesmo eu desci. Deste de mim a ver um outro lado, e não sei se ainda vivo ou se morri. Deste de mim a ver um outro lado, e não sei se ainda vivo ou se morri. Mas pela mão da dor desci ao mais profundo, não sabia existir-me em tal lugar. Meus dois olhos só viam para ver o mundo, sem saber que há mais para ver se os fechar. Meus dois olhos só viam para ver o mundo, sem saber que há mais para ver se os fechar. Onde estou não é onde quero estar agora, resta-me apenas crescer, mesmo forçado. Vou pôr-te fora de mim, deitar-te fora. Obrigado como dois, mas obrigado. Vou pôr-te fora de mim, deitar-te fora. Obrigado como dois, mas obrigado. Agora resta-me apenas crescer, mesmo forçado. Vou pôr-te fora de mim, deitar-te fora. Obrigado como dois, mas obrigado. Vou pôr-te fora de mim, deitar-te fora. Obrigado como dois, mas obrigado. Porquê um disco, agora bem, vamos dizer assim, nasceu em 1980? Em 80, exato. Portanto, 33 anos. E porquê um disco agora? Eu faço isto como provocação, porque sabendo que já anda pela música, embora saibamos que mais recentemente é que a veia lhe puxou para Certo. Mostrar aquilo que sabe e muito bem fazer, e o muito bem são palavras nossas, mas não são nossas, porque já tivemos a oportunidade de ler críticas a este disco, uhum. E todas elas, como sabe, são muito elogiosas. Quando é que sentiu que não gostaria de ficar só, enfim, a trautear pelo lado da casa de banho? Eu acho que as coisas acontecem sempre e quando tem que acontecer, de uma forma muito natural, e não temos que andar ali à procura das coisas constantemente. E de facto, esta vertente que me fez agora estar mais presente no fado destes últimos 3 anos, digamos assim, o bichinho tornou-se maior, e a vontade de querer e de tentar também aumentou. Depois também o meu pai me propôs, há cerca de 2 anos, vamos trabalhar para gravar um disco, e foi assim, mas foi tudo de uma forma muito natural, não se procurou, não foi um objetivo procurado. Era um objetivo que tinha, interiorizado, era um sonho que tinha poder gravar, e concretizou-se de uma forma muito natural. Andei em busca de um fado, como se fosse um pecado, pelas noites que me dei, de tantos fados que ouvi, nenhum falava de ti. Sendo assim, não os cantei. Como dizem que os poetas têm gavetas secretas, todas elas rebusquei. Como se tivesse fome, li poemas sem teu nome. Sendo assim, não os cantei. Pensei ler no céu, que estranho, o teu nome num desenho, nas estrelas que contei. Mas a noite escureceu, os versos que vi no céu, sendo assim, não os cantei. Cansado, perdi a calma, mas olhei para a minha alma e finalmente encontrei. A ferro e fogo gravado, teu nome em letra de fado, sendo assim, já te cantei. Ferro e fogo gravado, teu nome em letra de fado, sendo assim, já te cantei. As palavras que lhe possa aqui indicar ficam sempre aquém daquilo que vem escrever no sobre o disco o poeta Mário Rainho, que aliás lhe faz para tema, saiu pela fome do teu nome. E o Amando. Portanto, quando uma pessoa destas lhe escreve aquilo que vem na contracapa, assim, deste livrinho que vem no seu disco, qual é a sensação de quem lê isto pela primeira vez e sabendo que estão a falar de si? Eu fiquei um bocado assustado quando li, porque também o Mário é uma pessoa que me conhece há muito tempo e já me ouviu cantar várias vezes, e eu sabia a opinião dele. Depois, quando eu lhe mostrei o disco, ele escreveu-me essas palavras e eu fiquei de facto muito emocionado, e acho que me deu uma responsabilidade muito grande. Sim, as palavras dele estar, essas palavras dele que estão aí expostas no disco. Isto é um atestado, é um selo de qualidade. Como, exato. Percebe? É como que tira um dá-me curso. Maior responsabilidade. É como que tira um curso e logo a seguir lhe passa um diploma. Porque exato. Ele está aqui, não é? E vem assinado por um mestre. Não é? Exato. Ainda para mais por quem é dito, um dos maiores poetas do fado, um grande escritor de revistas. Deixo a roupa dispersa sobre o chão do quarto minguante desta rua, deito-me em teu corpo, meu colchão. Que o amor, ontem nascido, continua. E deito-me em teu corpo, meu colchão. Que o amor, ontem nascido, continua. Passa a vida lá fora, sem dar conta que dois corpos num quarto são só um. Se o mundo nos soubesse, era uma afronta que igual ao nosso amor não há nenhum. Se o mundo nos soubesse, era uma afronta que igual ao nosso amor não há nenhum. O vento nas vidraças, ciumento, bate forte, insistente, incomodado. Mas ao ver a paixão deste momento, muda de direção, envergonhado. Mas ao ver a paixão deste momento, muda de direção, envergonhado. E madrugada fora, este enleio agiganta ainda mais, este mais crer. E entre nossos corpos, nada é meio. E os corpos estão colados de prazer. Entre nossos corpos nada é meio, que os corpos estão colados de prazer. Mas se temos assim essas participações também no que diz respeito à construção dos temas, e depois bem, não fica só por aqui, o seu próprio pai, portanto, depois vem usar fados como o fado de perseguição, o fado de versículo, o fado de Alberto, o fado de Zeca, portanto, há aqui uma junção de modernidade com a antiguidade, não será o termo correto, mas contradição. Foi esse o seu gosto de criar este disco, portanto, tentar fundir as coisas? Sim, assim que surgiu a ideia de gravar o disco, sim, foi esse. Mas porquê? Porque eu, quando comecei a cantar mais sistematicamente, os temas que eu cantava eram estes temas que identificam o meu pai, não é? Uhum. Este é o fado de canção. Exato. E os fados tradicionais, esses fados que referi, os fados tradicionais, eram fados que eu não cantava, e que ao longo deste tempo agora, destes últimos 3 anos, fui começando a descobri-los e a cantá-los. Mas sendo um disco de fado, fazia todo o sentido ter fados tradicionais. E optámos por fazer assim essa divisão, essa junção dos dois estilos, digamos assim. À noite, como estrada que se estende para lá dos olhos cansados, cansei de rimar a noite como um verso que me prende aos nossos dias passados. Cansei de rimar a noite como um verso que me prende ao nossos dias passados. Meu amor, é longa a história, não se conta num só fado. As noites sem que eu dormisse, não me cabe na memória. As horas em que sentado esperei que a porta se abrisse. Não me cabe na memória as horas em que sentado esperei que a porta se abrisse. Não houve nem despedida, meu coração de tão louco quis fugir da realidade. Meu amor, longa é a vida para quem morre pouco a pouco nos braços de uma saudade. Meu amor, longa é a vida para quem morre pouco a pouco nos braços de uma saudade. Eu falava aqui, portanto, dos mestres na escrita, mas tenho que naturalmente falar também dos mestres no que diz respeito à música. Muitos deles que acompanham o seu pai, portanto já é hábito, mas temos a reportar-nos aqui ao Filipe Larsen, ao Custódio Castelo e, para acrescentar, o seu próprio pai e o Ângelo Freire. A chegar a estúdio com estas pessoas, normalmente são pessoas que convivem lá em casa, né? Portanto, o que torna... Exato, são pessoas que já me conhecem desde criança, tirando o Ângelo, não podia conhecer desde criança porque ainda não era também. Exatamente. Mas os outros todos já me conheciam. Portanto, chegar a estúdio com essas pessoas e ter estes virtuosos a tocar para si, qual é a sensação também? É fantástico, eu senti-me nas nuvens, não é? Poder gravar com todos estes grandes músicos, grandes poetas, o próprio técnico de som, o Naná, que já gravou quase todas as grandes vozes do fado e não só do fado, e eu senti-me de facto especial e com uma responsabilidade acrescida. Estava sempre muito nervoso à espera que tudo corresse pelo melhor. Fica só por um momento, sente sem pesar-te o tempo, ver-te faz-me acreditar que a vida se faz pesar. Deixa que eu te prenda em mim com a alma solta, que livre viva preso em ti qual asa que volta, que livre viva preso em ti qual asa que volta. Como a voz se cala, ouve tudo o que nos fala, quebra o que te fez quebrar, que a sede ficou por matar. Deixa que eu te prenda em mim com a alma solta, que livre viva preso em ti qual asa que volta, preso em ti, qual asa que volta. E a ideia que me passa é que é dos melhores produtos que temos para exportar. A nossa cultura, e nomeadamente o fado, hoje, felizmente, património material da humanidade. Exato. Como é que vamos exportar este outro fado? Acho que já um bocadinho à frente daquilo. Primeiro vamos tentar... Sim, se engrar exato, dentro exato. De portas. Mas, enfim, mas eu quero ir mais além. Quero, eu também. Quero demonstrar-lhe que temos muito gosto de perceber que o Jorge Nunes vai ser um bom embaixador do fado. Portanto, se ainda não pensou nisso, vamos pensar agora neste momento. Como é que quer chegar com este outro fado, como muitos dos seus colegas têm chegado a Helsínquia, portanto, e quando isto a ir ao norte da Europa, mas chegar à Ásia também, chegar a Tóquio, como é que se vê nesses palcos? Eu acho que seria uma experiência, de facto, extraordinária e completamente diferente dos palcos que aqui temos, e não pelo envolvente ou pelo próprio palco, mas sim pelas pessoas que assistem, porque aqui as pessoas percebem o que eu digo, não é? Conhecem a língua lá fora, e maioritariamente as pessoas não entendem o que se está a dizer e apenas sentem. E eu gostava de facto, sentir essa experiência e de ver que as pessoas, apenas através da emoção que conseguimos transpor pela voz, sentem alguma coisa e que sentem que lhes tocamos. Acho que seria uma experiência super interessante. Aliás, é isso que nos referem muito. Aliás, o nosso programa aqui de fado, do Sr. Alberto Saraiva, tem o nome Sentimento, e acho que não podia ter melhor nome para um programa de fado. E, efetivamente, há algum tempo atrás falámos aqui com o Hélder Moutinho, e o Hélder Moutinho falávamos até que, em alguns casos, um dia, as pessoas tinham a sensação que em Portugal a música fado era só com vozes femininas. Portanto, e que o masculino ficava reservado para o fado de Coimbra, que eles, em alguns casos, vinham a confundir com ópera. Portanto, estes novos nomes, como Jorge Nunes, enfim, como um conjunto de fadistas, começa provavelmente pelo irmão do próprio Hélder Moutinho, pelo Camané, pelo Pedro Moutinho e por aí diante, fazem provar também que há fado no masculino e que é um fado que deve ser descoberto. Eu creio que sim, que há, e que inclusive já está aí a disputar em muitos sítios, com o Marco Rodrigues também, com o Pedro Moutinho, como sim, disse, é bem, com o Camané e o Ricardo Ribeiro, temos de facto grandes vozes e pessoas que o interpretam muito bem e que já estão a conseguir levar o fado a todo o mundo. Mas de facto, na minha opinião, e aquilo que a história do fado acaba por dizer, o fado é dado ao mundo por uma mulher, não é? Que é a senhora Dona Amália. Exatamente. E que de facto é capaz de ter deixado esse conceito para as pessoas, que o fado seria cantado por mulheres. E hoje, acho que aos poucos, estamos a conseguir também fazer chegar ao mundo que o fado também pode ser cantado por homem, também pode ser sentido e transmitido por um homem. As ruas estão desertas, noite dentro. Há um silêncio de semáforos fechados. Sinto uma dor no peito, mesmo ao centro, onde dói. Corações de amor falhados. Levam-me os meus pés quase doridos. De inquietação sustento-me acordado. No andar incerto e lento do distraído. Distraído andar para qualquer lado. Também dentro de mim, sob os cabelos, os pensamentos andam sem ter rumo. Caem os sonhos sem que eu possa erguê-lo, como fogo desfeito em cinza e fumo. Mas se eu souber de mim, ainda hoje, se no numa qualquer esquina me encontrar. Vou resgatar a paz que de mim foge, que eu sei mais nada a ver para resgatar. Nada a ver para resgatar. Ora bem, para quem se estreia aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, nós temos uma fase de desafios. E vamos então ver quais são as respostas de Jorge Nunes para eles. Vamos começar aqui uma vez que me disse que confidenciou-me há pouco que não conhecia a cidade ou o hospital. E, portanto, vai ter que confiar em mim de que temos aqui um magnífico parque chamado Parque Madaneiro, que tem um bom palco e um anfiteatro natural à sua frente. Imagine-se aí. E que lhe permite trazer consigo dois autores, duas bandas, enfim, nacionais, e que gostaria de partilhar com eles o palco. Quem é que o Jorge Nunes iria convidar? De fado? Esteja à vontade, estou a deixar completamente aberto. Gostava de partilhar o palco. Boa pergunta, agora é que me apanhou. Gostava de partilhar com António Zambujo. Vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a rhythms, haja este sonho que desde rebento acalento em mim. Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel em França, a branda da dança dos cansados até ao fim. Ao fim. Ao fim. Ao fim, ao fim. Sim, sim, que agora também tem um registro ao vivo. Tem um registro diferente. Uhum. Tem um registro diferente. E efetivamente já foi nosso convidado várias vezes. E é um grande intérprete. E que vai ser dentro de dias para falarmos precisamente deste seu último álbum. E provavelmente com a Ana Moura. Igualmente, a Ana Moura, também nossa convidada já habitual. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem, só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem, só por eu andar tão triste. Estamos a par com os seus convites. Agora outro. Imagino que vem alguém da cena internacional e que chegando a Portugal diz assim: ah, mas eu quero ter a colaboração no meu espetáculo do Jorge Nunes. Quem gostaria muito que o convidasse assim? Um artista internacional? Uhum. Eu vou optar pelo Javan, porque é um músico e um cantor que eu admiro muito há muito tempo. E que, de facto, é uma música que eu ouço muito, a música brasileira, a música popular brasileira, MPB. E o Javan destaca-se para mim um bocadinho dos outros. E gostava, de facto, de participar com ele. Na correnteza do amor que vai saber se guiar, a nave em breve ao vento vaga de leve traz toda a paz. Só eu sei. agora sim, dizem-nos que este é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, a uma banda, e que chegam ao pé de Jorge: Jorge, gostaríamos que fizesse uma versão de um tema desse autor para integrar tal disco. Quem eu gostaria muito de homenagear, e já agora, que tema é que iria escolher? Este é mais complicado, assim. Sim. Tem em casa uma pessoa que merecia já essa mesma homenagem. Tenho, mas sim, eu estou a pensar o tema. É porque são tantos. Sim, muito bem. Já não falamos do seu pai desde o disco do Vida. Do Vida. Sim, portanto, não temos tido a oportunidade, ou ele ou nós, portanto, há sempre um desencontro que não nos permite. Eu acho que seria o Jorge Fernando, claro, e de facto o tema eu vou aqui apontar também daquilo que eu agora me consegui vir à cabeça de tantos temas que ele tem. Eu cantaria e dedicava-lhe o Lamento Sem Abrigo. Quando a noite promete lançar-me na senda do frio, quando a chuva se atreve no rosto gelado e cansado, e a névoa da montra reflete meu olhar vazio, porque olho e não vejo senão o rosto do pecado. Quando a calça molhada pela água que o vento me atira, e o corpo reclama a atenção que o pensamento nega, é que eu sinto que às vezes a alma de mim se retira, e suspensa só espera um sinal para a última entrega. Quando o asfalto molhado recusa o descanso breve, e o cansaço me toma nos braços das sombras que assoma, a criança que fui volta a mim, e os sonhos que teve são a voz do menino que pede: não queiras ser homem. Quando a angústia gastar o meu tempo e a minha coragem, de não querer nem sequer resistir ao caminho traçado, não há chuva, nem vento, nem frio que me impeça a viagem, e eu serei apenas a lembrança de um triste pecado. Nem vento, nem frio que me impeça a viagem, e eu serei apenas a lembrança de um triste pecado. Eu serei apenas a lembrança de um triste pecado. Eu serei apenas a lembrança de um triste pecado. Passámos aqui a fase dos desafios, onde esteve muito bem, esteve com maestria, portanto, e escolheu aqui bons temas. E agora vamos falar aqui da componente ao vivo. Já falámos que o fado, efetivamente, passa muito pelas casas de fado, passa por nós, mas haverá espaço, seguramente, para espetáculos de maior envergadura, para correr um pouco este país. Tem alguma coisa prevista já, ou neste momento estamos ainda na fase de promoção? Estamos na fase de promoção, uhum. Estamos a agendar algumas FNACs e temos previsto para maio, junho do próximo ano o espetáculo de apresentação, uhum. Mas que também estamos a tentar que antes do espetáculo de apresentação do disco hajam concertos onde, uhum, se possa também adquirir alguma experiência. Claro. E também, enfim, rodar um pouco os músicos. Serão estes músicos? Não, claro, serão estes músicos. Até porque será difícil, porque enfim, são muito requisitados. Exato, não é? Mas também tenho a sorte de poder contar com outros grandes músicos, que vai ser o Henrique Leitão na guitarra portuguesa, o André Ramos na viola e no baixo o Daniel Pinto. Sigo tão longa estrada, noite cerrada, no pensamento, o meu lamento. Ver-te prostrada, conforto quando em teus braços recordo os laços que em teu abraço no meu cansaço, eu me entreguei. Devolvo à minha alma profunda calma quando em teu leito me entrego e deito. Eu me encontrei. Que intensa mágoa no meu peito debruçada quando em teus olhos a solidão se fez espelhar. Assim me entrego na razão do teu olhar. Vou-me perder sem me encontrar, e de novo vão brilhar. Conforto quando em teus braços recordo os laços que em teu abraço, no meu cansaço, eu me entreguei. Devolvo à minha alma profunda calma quando em teu leito me entrego e deito. Eu me encontrei. Conforto quando em teus braços recordo os laços que em teu abraço, no meu cansaço, eu me entreguei. Devolvo à minha alma profunda calma quando em teu leito me entrego e deito. Eu me encontrei. Além de se estrear aqui como cantor, vem a ter também aqui, quer letra, quer música, aqui neste seu álbum. Tem. Considera isso um desafio ou é algo natural para si, a escrita? Não, foi um desafio. A letra então foi, de facto, é inédita, é única. As músicas já tinha composto. É uma letra de conforto, não é? É uma letra de conforto, exato. Mas achei, também fui desafiada a poder compor alguma coisa para o disco, mas achei que seria bom também, para além do canto, dar mais alguma coisa de mim ainda, e dar-me a conhecer um pouco mais também às pessoas. Seria capaz, se lhe pedissem que agora outros nomes, não é, da Nova Guarda, se já soubesse, eu gostaria muito que pudesse um tema para mim. Gostava que tantos. Como bem sabe, o seu pai é pródigo na construção de temas para outras pessoas, não é? Portanto... Claro, gostava, não sei, assim, de repente, eu acho que gostava que todos pudessem de interpretar algum tema meu. Uhum. Não em especial, mas não sei, assim, especialmente, especificamente um, não sei. Agora estamos aqui a falar na questão da promoção ainda. Como bem sabe, o fenómeno da divulgação da música em Portugal é algo complexo. E quando digo complexo é pelas montras que existem hoje em dia. No entanto, sabe explorar, e muito bem, uma página que é jorgenunes.pt, portanto, quem tiver dúvidas pode vir à nossa página e tem lá o link para o Jorge Nunes. E nesse percebe-se que o Jorge Nunes vai explorando as novas plataformas, as redes sociais, nomeadamente o Twitter, o Facebook, por aí adiante. Temos que aproveitar, não é? Exatamente, é ser versátil, não é? É, tem que ser, e tem que se aproveitar todos os meios de divulgação e de comunicação que estão disponíveis para nos publicitarmos. Acho que é de aproveitar. Ainda para mais a internet, que, como sabemos, chega a todo o mundo. Hoje, felizmente, também para as rádios, até para as rádios locais, deixaram ter os partilhos do espaço, do éter, para estar em todo o mundo. Exatamente. E isso faz também que, embora não creio que não se para queixar, porque, enfim, tem estado presente, temos ouvido as suas músicas em várias rádios, mas a vicissitude da música em português, infelizmente, em alguns casos, não passa. Portanto, e há rádios... Não quero dizer nomes, mas enfim, massivamente anglo-saxónicas, pronto, que são exatamente aquelas que basicamente as pessoas vão ouvindo, acompanhando o carro, e o espaço para a música portuguesa é reduzido e muitas vezes tem que ser imposto, até por lei, o que para mim me choca um bocado. enquanto espaço da televisão também, por sua vez, é basicamente a mesma coisa. Não existe hoje em dia programas dedicados à música, só. E há pessoas que se têm interesse em ver esse tipo de programas, portanto, enfim, mas não há espaço para eles. Como é que, enquanto autor e agora escritor também, vive esse fenómeno? Eu acho que é de facto complicado e é uma pena que só as rádios locais, na sua maioria as rádios locais, é que passem a nossa música, e as rádios nacionais, que aquelas que chegam a todo lado, passem na sua maioria música estrangeira. Não que a música não seja boa, mas sim, temos alguma coisa boa nossa, temos que a partilhar, temos que a fazer chegar às pessoas. Precisamente, depois as pessoas gostarem ou não, já são outros 500, mas claro, que se chegar lá, não é? Mas tem que se partilhar, não é? Se não partilharmos, as pessoas não conhecem, não sabemos também se gostam ou se não gostam, e quanto mais se partilha, melhor. Não vamos mais longe, tem um teledisco precisamente para o Vale o que Vale, e como bem percebemos, teve que ser youtubado, portanto. Teve que ser. Portanto, porque em espaço de canal aberto, conta-se por Deus a mão os telediscos que passam, agora aqui uso o videoclipe, gosto mais de ter em português, já agora, temos no falado. Para os dedos da mão, os telediscos passam. E eu recordo-me há uns anos atrás, eu sou um pouco mais velho que o Jorge, tenho mais 8 anos, mas recordo-me que até em tempos mortos do canal estatal, do canal 1, do canal 2, passava música portuguesa, portanto, o videoclipe ou 2. Portanto, passaram. Também na altura que havia o Top Mais. Precisamente. E hoje, enfim, é o que temos. Hoje não temos em lado nenhum. Enfim, podemos anunciar, pelo menos sempre aborrecidos, nunca resignados com essa realidade, não, claro, esperança não, que alguém um dia consiga dar a volta. Precisamente, não. É mesmo isso. Vale o que vale, por mais que eu o calme, a voz inquieta na tua surdez, perco-me a ver. E a culpa é certa. Há um dedo em resto que assim persiste em dar-me a culpa, preso neste dilema. Sinto com pena que não resulte pedra em cada mão, deixa as pedras no chão, não podes magoar-me, não me apontes o despeito, e as pedras desse jeito não podem acertar-me. Que sim, que não, perco a noção dizer-te. Desço a escada a passo, tudo o que faço faz-me perder-te. Uma pedra em cada mão, deixa as pedras no chão, não podes magoar-me, não me apontes que as pedras desse jeito não podem acertar-me. Uma pedra em cada mão, deixa as pedras no chão, não podes magoar-me, não me apontes o despeito, que as pedras desse jeito não podem acertar-me. A edição do disco representa sempre um marco, isso é inevitável, não é? Sendo que agora tem um disco cá fora, assumo outro tipo de responsabilidade. Assim, que já não há volta atrás, agora já é cantor, já é agora, um fadista. Agora, sim, agora já não há volta atrás, é mesmo como diz. Já está cá fora, já me dei a conhecer, estou-me a dar a conhecer e agora já não consigo dizer que não sou, nem queria. Estou sempre atrás de ti um passo. Corre que foge, a fuga é um traço. Só te adivinho a sombra ausente. estás sempre um passo à minha frente. Por que não sugeres tu? Por que não? Deixa em paz quem mal te faz e que te assombra. Por que não sugeres tu? Por que não? Quem persegues não é mais que a própria sombra. Um vulto esquivo e fugidio, sem dono perto, um cão vadio. Escurece o sol, cai no poente, e tu num passo sempre à frente. Por que não sugeres tu? Por que não? Deixa em paz quem mal te faz e que te assombra. Por que não sugeres tu? Por que não? Quem persegues não é mais que a própria sombra. Desmente a mente sem presente, sem ter futuro que alimente. Tens sempre à frente um passo dado, num passo à frente, mas passado. Por que não sugeres tu? Por que não? Deixa em paz quem mal te faz e que te assombra. Por que não sugeres tu? Por que não? Quem persegues não é mais que a própria sombra. Por que não sugeres tu? Por que não? Deixa em paz quem mal te faz e que te assombra. Por que não sugeres tu? Por que não? Quem persegues não é mais que a própria sombra. Por que não sugeres tu? Lá em casa, é uso dizer-se, até porque é um lugar comum, perguntar o que é que tu fazes. Ah, sou músico. Pois, mas para ganhar dinheiro o que é que fazes? Não é? Exato, exato. E é o que acontece hoje, quer dizer, não... Também por estar um pouco no início, mas e espero que um dia, se tivesse a oportunidade de me dedicar a 100% ao fado, mas hoje eu tenho um trabalho das 9 às 18, e é de facto isso que me dá a minha sustentabilidade. Olhai a noite, vê das sombras dessas ruas, saudade, que martirizam, que matam. Olhai a noite, refúgio das almas nuas, verdade que muitos nem sequer notam. Não passo bem a noite sem um fado. Não passo bem a noite sem beber. Não passo bem a noite abandonado. Não passo bem a noite sem te ver. Olhai a noite dessas longas madrugadas, fadista à procura de um destino. Olhai a noite, ermo imenso desses nadas, fatalista, vagueando em desatino. Não passo bem a noite sem um fado. Não passo bem a noite sem beber. Passo bem a noite abandonado. Não passo bem a noite sem te ver. meia-noite abandonado. Não passo bem a noite sem te ver. Agradecer então ao Jorge a disponibilidade que teve connosco aqui na Rádio Boa Nova e como bem sabe, vamos dizer-lhe já isto assim, fica já marcado no próximo encontro, seja para um concerto, seja para um novo disco, vamos estar atentos e sabe, daqui a uns dias voltamos a bater-lhe ao ferrolho, a dizer que somos da Rádio Boa Nova e que vamos lá então consigo. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado, um abraço. Da partida, tu partiste fria, intransponível, indulgente. Se foi pouco ou se foi muito, decidiste entre a gente não haver nada. Entre a gente, se foi pouco. Ou se foi muito, decidiste entre a gente não haver nada. Entre a gente, incrédulo pensei, mas porquê isto? Que desígnios esfriou o nosso amor? Vejo vivo e só me existo. Se longe de ti nunca me supôs. Eu que me vejo vivo e só me existo. Se longe de ti nunca me supôs. Que relação resiste à indiferença da fuga persistente a um só abraço, a bater como um pulsar na consciência, a resumir-se na vida a um triste passo, a bater como um pulsar na consciência, a resumir-se na vida a um triste passo. Então diz-me quem sou ou quem tu és, em que momentos fomos dois e logo após. Sentires prostrado a teus pés, os dois nunca mais deu para sermos nós. De me sentires prostrado a teus pés, os dois nunca mais deu para sermos nós.